8. A economia dos sentimentos. Nos anos 1920, as mulheres não fumavam, ou se fumassem, eram rigorosamente julgadas. Fumar era um tabu. Assim como um diploma de faculdade ou um lugar no Congresso, o cigarro era considerado coisa de homem pelas pessoas da época. Docinho, você pode acabar se machucando. Ou pior, queimando esse cabelo lindo. Isso criou um problema para a indústria do tabaco. 50% da população não consumia seu produto pura e simplesmente porque era deselegante ou vulgar. Assim não dava. Nas palavras, então, proferidas por George Washington Hill, presidente da American Tobacco Company, temos uma mina de ouro bem no nosso quintal. A indústria tentou dezenas de campanhas para vender cigarros a mulheres, mas nada funcionava. O preconceito cultural era arraigado, profundo demais. Foi quando, em 1928, a American Tobacco Company contratou Edward Bernays, um jovem marqueteiro renomado com ideias ousadas e campanhas publicitárias mais ainda. As táticas adotadas por Bernays eram completamente diferentes de tudo que a indústria da propaganda fazia na época. No início do século XIX, o marketing era visto simplesmente como um meio de comunicar numa linguagem simples e concisa os benefícios reais, tangíveis de um produto. Acreditava-se então que as pessoas consumiam com base em fatos e informações. Um produtor precisava explicar para alguém interessado em comprar queijo por que o seu era melhor. O mais fresco leite de cabra francês, curado por 12 dias, entrega refrigerada. As pessoas eram tidas como seres racionais que tomariam decisões racionais na hora da compra. Olha a suposição clássica aí. O cérebro pensante está no controle. Mas Bernays não era um homem convencional. Ele acreditava que as pessoas quase nunca tomavam decisões racionais. Pelo contrário, elas eram emocionais e impulsivas. Só sabiam esconder isso muito bem. Ele acreditava que quem estava no comando era o cérebro sensível, mas que ninguém havia se dado conta desse fato ainda. Enquanto a indústria do tabaco vinha se concentrando em persuadir as mulheres por meio de argumentos lógicos a comprar e fumar cigarros, Bernays encarava o assunto como uma questão emocional e cultural. Se ele quisesse que as mulheres fumassem, precisaria apelar a valores, não a pensamentos. Precisaria apelar à identidade delas. Para isso, Bernays contratou um grupo de mulheres e as mandou para o desfile de Páscoa em Nova York. Hoje, as grandes paradas de datas festivas americanas são cafonices que ficam passando na TV enquanto as pessoas pegam no sono no sofá. Mas na época eram grandes eventos sociais, mais ou menos como o Super Bowl. Bernays planejou tudo para que, no momento certo, aquelas mulheres parassem e acendessem seus cigarros ao mesmo tempo. Ele contratou fotógrafos para tirar fotos boas das fumantes, que seriam veiculadas em todos os grandes jornais de circulação nacional. Disse aos repórteres que aquelas moças não estavam apenas acendendo um cigarro, mas tochas libertadoras, que com esse gesto estavam declarando independência e se afirmando como donas do próprio nariz. Claro que não passava de hashtag fake news, mas Bernays encenou como se fosse um protesto político. Ele sabia que aquilo despertaria as emoções certas nas mulheres de todo o país. Fazia apenas 9 anos que as feministas haviam garantido o direito ao voto feminino. Mulheres tinham começado a trabalhar fora e a fazer parte da vida econômica do país muito recentemente. Em sinal de autoafirmação, passaram a usar cabelo curto e roupas mais provocantes. Aquela geração de mulheres se enxergava como a primeira a ter um comportamento que não era subjugado aos homens. E algumas eram bem firmes quanto a isso. Bernays só precisava plantar a semente do fumar equivale a ser livre no movimento de libertação feminina. E então, as vendas de tabaco dobrariam e ele ficaria rico. Deu certo. As mulheres começaram a fumar e, de lá para cá, conquistamos direitos iguais ao câncer de pulmão. Bernice continuaria criando esse tipo de estratagema cultural regularmente pelos anos 1920, 1930 e 1940. Revolucionaria por completo a indústria publicitária e, nesse ínterim, inventaria o campo de relações públicas. Pagar gente sexy e famosa para usar um produto? Ideia de Bernice. Criar artigos jornalísticos falsos que não passam de sutis propagandas para alguma empresa? Crédito para ele. Encenar acontecimentos públicos polêmicos como forma de atrair atenção e notoriedade para um cliente? Bernice. Praticamente tudo o que conhecemos hoje como marketing e publicidade começou com esse homem. Mas eis outra coisa interessante a seu respeito. Bernice era sobrinho de Sigmund Freud. Freud teve a infâmia de ser o primeiro pensador moderno a defender que o motorista do carro da consciência, na verdade, era o cérebro sensível. O primeiro a ver que inseguranças e vergonha levavam as pessoas a tomar decisões ruins no intuito de se refestelarem ou compensarem alguma carência na vida. Foi ele quem percebeu que temos identidades coesas, histórias em nossa mente que contamos a nosso respeito e que somos emocionalmente apegados a elas, a ponto de lutar para não abrir mão delas. Freud defendia que, no fim das contas, somos animais, impulsivos, egoístas, emotivos. Freud passou a maior parte da vida na pindaíba. Era a quintessência do intelectual europeu, isolado, erudito, profundamente filosófico. Bernice, por sua vez, era americano, prático, determinado. Foda-se a filosofia. Ele queria ser rico. E, rapaz, não é que as ideias do tio, traduzidas pela ótica do marketing, davam muito certo? Através de Freud, Bernice compreendeu algo que até então havia passado despercebido pelos homens de negócios. Se soubermos captar as inseguranças das pessoas, elas comprarão qualquer coisa que quisermos. Caminhonetes são vendidas como afirmação de força e solidez para homens. Maquiagens são vendidas para mulheres como forma de obter mais amor e atenção. Cerveja nada mais é do que um antídoto para se divertir e se tornar o centro das atenções de uma festa. Tudo isso é marketing elementar, é claro. Um corpo de estudo hoje celebrado como base do mundo dos negócios. Uma das primeiras lições dos cursos de marketing é como encontrar os pontos fracos dos clientes e como escancará-los de modo sutil. A ideia é cutucar a vergonha e a insegurança das pessoas para depois dizer a elas que determinado produto vai solucionar essa mesma vergonha e livrá-las da tal insegurança. Em outras palavras, o marketing identifica ou realça especificamente as lacunas morais do cliente e, em seguida, oferece uma maneira de preenchê-las. Por um lado, isso ajudou a produzir toda a diversidade econômica e a riqueza que vemos hoje. Por outro, quando mensagens de marketing pensadas para induzir sentimentos de inadequação tomam a proporção de milhares de propagandas, atingindo todas as pessoas todos os dias, as repercussões psicológicas tornam-se inevitáveis. E não tem como elas serem boas. Sentimentos fazem o mundo girar. O mundo é movido por uma coisa: sentimentos. Isso acontece porque pessoas gastam dinheiro naquilo que as faz se sentir bem. E por onde flui o dinheiro, flui o poder. Portanto, quanto mais você consegue influenciar as emoções das pessoas no mundo, mais dinheiro e poder acumula. O dinheiro é, em si, uma forma de troca usada para igualar lacunas morais entre as pessoas. Uma mini-religião, universal, especial, na qual todos embarcamos porque facilita um pouquinho a nossa vida e nos permite converter valores em algo universal quando lidamos uns com os outros. Você ama conchas e ostras. Eu amo fertilizar o solo com o sangue dos meus inimigos. Você luta no meu exército e, quando chegarmos em casa, eu te deixo rico de conchas e ostras. Fechado? Assim emergiram as economias humanas. Ok. Na verdade, a economia começou porque um monte de reis e imperadores furiosos queria esquartejar seus inimigos, mas precisava dar aos exércitos algo em troca, cunhando assim o dinheiro como forma de dívida ou lacuna moral para os soldados gastarem, quitarem, quando ou se voltassem para casa. Pouca coisa mudou, é claro. O mundo era então conduzido por sentimentos, e ainda é. A diferença está nos badulaques que usamos para jogar uns nos outros. O progresso tecnológico é apenas uma manifestação da economia dos sentimentos. Por exemplo, ninguém jamais tentou inventar um waffle falante. Por quê? Um troço desses seria sinistro e bizarro. Sem falar que pouco nutritivo, provavelmente. Mas tecnologias são pesquisadas e inventadas para... isso mesmo, fazer as pessoas se sentirem melhor ou evitar que se sintam pior. A caneta esferográfica, um aquecedor de assento mais confortável, uma vedação melhor para o encanamento da sua casa. Fortunas são feitas e perdidas em coisas que ajudam as pessoas a curar ou evitar a dor. Coisas que fazem a população se sentir bem. As pessoas ficam entusiasmadas com isso. Gastam dinheiro. E aí o negócio deslancha, baby. Há duas formas de se criar valor no mercado. 1. Inovações. Aperfeiçoar a dor. O primeiro jeito de criar valor é trocar uma dor por outra bem mais tolerável, desejável. Os exemplos mais drásticos e óbvios são as inovações médicas e farmacêuticas. Vacinas contra a poliomielite substituem vidas inteiras de dor e mobilidade por segundos da picada de uma agulha. Cirurgias cardíacas substituem, bem, a morte por uma ou duas semanas de recuperação. 2. Distrações. Evitar a dor. O segundo jeito de criar valor no mercado é ajudar pessoas a anestesiar a dor. Enquanto o aperfeiçoamento proporciona uma dor melhor, a anestesia simplesmente a retarda e frequentemente a piora. Distrações são um fim de semana na praia, uma noitada com os amigos, um cinema com alguém especial ou cheirar cocaína. Não há nada de necessariamente errado nas distrações. Todo mundo precisa delas de vez em quando. O problema é quando elas começam a dominar nossa vida e tirar o controle de nossas mãos. Muitas distrações ativam certos circuitos cerebrais que criam vícios. Quanto mais se anestesia a dor, pior ela se torna e nos impele a aumentar a dose. Em determinado momento, a bola repulsiva de dor atinge tais proporções que evitá-la vira uma compulsão. Perdemos o controle sobre nós mesmos. O cérebro sensível tranca o cérebro pensante no porta-malas e não o deixa sair enquanto não consumir mais uma dose de seja lá o que for. E aí é ladeira abaixo. Quando a revolução científica começou, as inovações conduziam grande parte do progresso econômico. A maioria esmagadora das pessoas vivia na pobreza. Todos doentes, famintos, com frio e cansados quase o tempo todo. Pouca gente sabia ler. A maioria tinha dentes podres. Não havia nada de divertido. Ao longo de alguns séculos, com a invenção de máquinas, cidades, divisão do trabalho, medicina moderna, higiene e democracia representativa, grande parte da pobreza e da miséria foram aliviadas. Vacinas e remédios salvaram bilhões de vidas. As máquinas reduziram a carga de trabalho opressiva e a fome no mundo todo. As inovações tecnológicas que diminuíram o sofrimento humano vieram para melhorar o cenário, sem dúvida. Mas o que acontece quando um grande número de pessoas se torna relativamente saudável e próspero? A partir daí, A maior parte do progresso econômico deixa de lado a inovação e se volta para a distração. Vai do aperfeiçoamento da dor para a anestesia. Uma das razões é que inovações verdadeiras são arriscadas, difíceis e nem sempre compensam. Muitas das mais importantes inovações da história deixaram seus inventores falidos e na sarjeta. Se alguém quer abrir uma empresa e assumir os riscos, o caminho mais seguro é o da distração. Por conta disso, estabeleceu-se uma cultura de que toda inovação tecnológica se dedica meramente a tentar medir novas e mais eficientes, além de intrusivas, formas de distração. Como disse uma vez o capitalista de risco Peter Thiel, queríamos carros voadores, ganhamos o Twitter. Quando uma economia se direciona principalmente para distrações, a cultura começa a se transformar. Enquanto um país pobre se desenvolve, ganhando acesso à medicina, telefones e outras tecnologias inovadoras, em termos de bem-estar, registra-se um crescimento constante. Afinal, a dor coletiva está sendo aperfeiçoada para se tornar uma dor melhor. Mas quando o país atinge o nível de primeiro mundo, esse bem-estar sofre uma estagnação ou, em alguns casos, cai. Enquanto isso, transtornos mentais, depressão e ansiedade encontram espaço para proliferar. Isso acontece porque expandir uma sociedade e permitir a entrada de inovações torna as pessoas mais robustas e antifrágeis. Elas superam mais dificuldades, se tornam mais eficientes, se comunicam e operam melhor dentro de suas comunidades. Mas uma vez que tais inovações estejam integradas e todo mundo tenha um celular e um McLanche feliz, entram no mercado as grandes distrações modernas. E tão logo elas começam a surgir, é introduzida uma fragilidade psicológica. A impressão é a de que começou a foder geral. A era comercial começou junto com o século XX, com Berners descobrindo que era possível fazer propaganda mirando nos sentimentos e desejos inconscientes das pessoas. Berners não estava preocupado com penicilina ou com a cirurgia cardíaca. Empurrava às pessoas cigarros, revistas de fofocas e produtos de beleza. Umas merdas totalmente inúteis. E até então, ninguém nunca tinha descoberto como fazer pessoas gastarem rios de dinheiro em coisas dispensáveis à sua sobrevivência. A invenção do marketing desencadeou uma corrida do ouro moderna, no intuito de saciar a busca das pessoas por felicidade. A cultura pop floresceu e celebridades e atletas ficaram podres de ricos. Pela primeira vez, itens de luxo começaram a ser produzidos em massa e divulgados para a classe média. Houve um boom da tecnologia da conveniência. Comida congelada, fast food, poltronas de couro reclináveis, frigideiras antiaderentes e daí por diante. A vida se tornou tão fácil, rápida, eficiente e descomplicada que no curto espaço de um século, as pessoas podiam pegar um celular e resolver em 2 minutos uma tarefa que antes levaria 2 meses. A vida na era comercial, apesar de mais complexa do que antes, era ainda relativamente simples se comparada à de hoje. Uma grande e fervilhante classe média existia no bojo de uma cultura homogênea. Assistíamos aos mesmos canais de TV, ouvíamos as mesmas músicas, comíamos a mesma comida, relaxávamos nos mesmos tipos de sofás e líamos os mesmos jornais e revistas. Havia continuidade e coesão nessa era, o que passava uma sensação de segurança. Éramos todos, por algum tempo, livres, mas fiéis a uma mesma religião. E aquilo era reconfortante. Apesar da constante ameaça da aniquilação nuclear, ao menos no Ocidente, tendemos a idealizar esse período. E vejo a sensação de coesão social como fonte da nostalgia enorme que temos hoje. E então a internet aconteceu. A internet, sim, é uma baita inovação. Por si só, torna nossas vidas essencialmente melhores, muito melhores. O problema? Bem, o problema somos nós. As intenções da internet eram boas. Inventores e tecnólogos no Vale do Silício e de outros centros tecnológicos nutriam grandes esperanças de conseguir um planeta digital. Passaram décadas focados em conectar pessoas e a informação disponíveis no mundo por meio de uma rede infinita. Acreditavam que a internet liberaria as pessoas, removeria os monopólios, os moderadores da informação e as hierarquias, dando a todos acesso igualitário aos mesmos dados e às mesmas oportunidades de se expressar. Acreditavam que se todos tivessem uma voz e meios simples e efetivos de compartilhá-la, o mundo seria um lugar melhor e mais livre. Um nível de otimismo quase utópico se desenvolveu ao longo dos anos 1990 e 2000. Tecnólogos enxergavam uma população altamente educada em nível global que logo estaria embrenhada na sabedoria infinita ao alcance dos dedos. Visualizavam uma oportunidade para engendrar maior empatia e entendimento entre nações, etnias e estilos de vida. Sonhavam com um movimento global unificado e conectado em torno do interesse mútuo em paz e prosperidade. Mas eles esqueceram. Estavam tão tomados por seus sonhos religiosos e esperanças pessoais que esqueceram. Simplesmente esqueceram que o mundo não funciona só à base de informação. As pessoas não tomam decisões com base na verdade ou em fatos. Não gastam dinheiro com base em dados. Não se conectam entre si em função de alguma verdade filosófica mais nobre. O mundo é pautado por sentimentos. E quando se põe um reservatório infinito de sabedoria humana à disposição do cidadão médio, ele não vai buscar informações que contradigam suas crenças mais arraigadas. Não vai procurar no Google o que for verdadeiro e desagradável. A maioria de nós vai procurar o que for falso e agradável. Teve um pensamento maldoso aleatório? Bem, há fóruns inteiros de pessoas horríveis a dois cliques, com uma série de argumentos capazes de convencer qualquer um a não sentir vergonha de tais inclinações. Sua esposa sai de casa e você começa a achar que é típico das mulheres serem egoístas e mais? Uma simples busca no Google vai oferecer boas justificativas para sentimentos misóginos. Acha que terroristas vão estar à espreita em cada escola assassinando seus filhos? Com certeza há uma teoria de conspiração em algum lugar que já provou isso. Em vez de impedir a livre expressão de nossos piores sentimentos e inclinações mais sombrias, as startups e corporações caem em cima para faturar com isso. E assim, a grande inovação da era lentamente se transformou na nossa maior distração. A internet, no fim das contas, não foi projetada para nos dar o que precisávamos. Ela dá às pessoas o que elas querem. E se você aprendeu alguma coisa sobre psicologia humana com este livro, já sabe que isso é muito mais perigoso do que parece. Hashtag Liberdade Fake. São tempos estranhos para empresários muito bem-sucedidos. Por um lado, os negócios nunca foram tão prolíficos. Há riqueza no mundo como nunca. Os lucros batem recordes, produtividade e crescimento estão indo muito bem, obrigado. E, no entanto, a desigualdade de renda dispara. A polarização política estraga as reuniões de família e a corrupção parece uma praga que se espalha pelo mundo. Assim, embora haja exuberância no mundo dos negócios, parece também que os empresários assumem do nada uma postura defensiva. Postura essa que, já reparei, sempre toma a mesma forma, independentemente da origem. Só estamos dando às pessoas o que elas querem. Sejam petroleiras, empresas com anúncios invasivos ou o Facebook roubando a porra dos nossos dados, qualquer corporação que pisa na merda procura limpá-la das botas, lembrando desesperadamente a todos que só está tentando dar o que as pessoas querem. Downloads mais velozes, ar-condicionado mais confortável, motores mais econômicos, um aparador mais barato para os pelos do nariz. E o que há de errado nisso? E é fato. Com tecnologia, as pessoas conseguem o que querem muito mais rápido e com muito mais eficiência do que antes. E se todos amamos cagar na cabeça dos senhores das grandes corporações por seus deslizes éticos, esquecemos também que eles só estão realizando os desejos do mercado. Estão suprindo as nossas demandas. E se dermos fim ao Facebook ou qualquer outra mega corporação considerada maligna na época em que você estiver lendo este livro, outra aparecerá para ocupar seu lugar. Então, talvez o problema não seja meia dúzia de executivos gananciosos com charutos entre os dedos, acariciando gatos pretos enquanto dão gargalhadas maléficas, sentados em montanhas de dinheiro. Talvez o problema seja a gente, que só quer porcaria. Por exemplo, eu quero um pacote tamanho família de marshmallows na sala de casa. Quero comprar uma mansão de 8 milhões de dólares pegando um empréstimo que nunca conseguirei quitar. No ano que vem, quero viajar para uma praia diferente a cada semana e só comer bife de wagyu. Eu só quero babaquice. Isso porque meu cérebro sensível é o responsável pelos meus desejos. E esse desgraçado parece um chimpanzé que acabou de beber uma garrafa de tequila. Portanto, diria que, em termos éticos, dar às pessoas o que elas querem é uma desculpinha de meia tigela que só funciona quando se entregam verdadeiras inovações, como um rim sintético ou algo que impeça carros de pegarem fogo do nada. Dê a essas pessoas o que elas querem. Mas sair distribuindo distrações sem critério é um jogo perigoso. Primeiro, porque muita gente deseja coisas horríveis. Segundo, porque é fácil convencer as pessoas de que elas querem tralhas que, na verdade, não querem. Veja Burns. Terceiro, encorajá-las a evitar a dor por meio de mais e mais distrações enfraquece e fragiliza a todos. E quarto, eu não quero essas porras de anúncios da Skynet me seguindo para onde quer que eu vá e garimpando dados da minha vida. Porque, porra, só comentei uma vez com a minha mulher sobre uma viagem para o Peru. Não significa que é para atulhar meu celular com fotos de Machu Picchu por 6 semanas. E falando sério, parem de escutar as porras das minhas conversas e de vender meus dados para qualquer um que ofereça um trocado. Enfim, onde eu estava mesmo? Por incrível que pareça, Burns previu tudo isso. Os anúncios invasivos, as invasões de privacidade, a domesticação de populações gigantescas induzidas à dócil servidão pelo consumismo inconsequente. O cara era praticamente um gênio. Só que ele era a favor de tudo isso. Portanto, um gênio do mal. As bandeiras políticas de Burns eram pavorosas. Ele acreditava em algo que, creio eu, dá para chamar de fascismo diet. Governos igualmente autoritários e malignos, mas sem as calorias genocidas desnecessárias. Burns acreditava que as massas eram perigosas e que era preciso controlá-las por meio de um Estado forte e centralizado. Mas reconhecia também que regimes totalitários sanguinolentos não eram exatamente o ideal. Para ele, a nova ciência do marketing oferecia uma estratégia para os governos influenciarem e aplacarem seus cidadãos sem o desgaste de precisar mutilá-los e torturá-los indiscriminadamente. Esse cara devia fazer o maior sucesso nas festas. Burns acreditava que, para a maioria das pessoas, a liberdade era tão impossível quanto perigosa. De tanto ler os escritos do tio Freud, sabia bem que a última coisa que uma sociedade deveria tolerar era que os cérebros sensíveis de todos assumissem o controle. Sociedades precisavam de ordem, hierarquia e autoridade, e a liberdade era a antítese de tudo isso. Via o marketing como uma ferramenta incrível e inovadora para dar às pessoas a sensação de liberdade, entregando, na verdade, só mais alguns sabores de pasta de dente. Felizmente, governos ocidentais, na maioria dos casos, nunca foram tão baixo a ponto de manipular diretamente a população através de campanhas publicitárias. O que ocorreu foi o oposto. O mundo corporativo se aperfeiçoou tanto em dar o que as pessoas queriam que gradualmente passou a ter mais poder político. Regulamentos foram rasgados. A fiscalização burocrática foi extinta. A privacidade? Minada. o dinheiro se misturou mais do que nunca com a política. E por que tudo isso se deu? A essa altura você já deveria saber. Só estavam dando às pessoas o que elas queriam. Ah, mas porra, vamos falar a verdade. Dar às pessoas o que elas querem não passa de hashtag liberdade fake, porque a maior parte de nós só quer distrações. E quando somos soterrados por distrações, algumas coisas acontecem. A primeira é que ficamos cada vez mais frágeis. Nosso mundo encolhe para adequar-se ao tamanho de nossos valores cada vez mais baixos. Ficamos obcecados com conforto e prazer. E qualquer possível perda desse prazer nos parece um terremoto e uma injustiça cósmica. Defendo que o estreitamento do nosso mundo conceitual não é liberdade, mas o oposto. A segunda coisa é que nos tornamos propensos a uma série de comportamentos viciantes de baixo nível. Checar compulsivamente o celular, o e-mail, o Instagram, ver compulsivamente temporadas inteiras de séries de que não gostamos na Netflix, compartilhar artigos explosivos que não lemos, aceitar convites para eventos e festas que não curtimos, viajar não por querer, mas para poder contar para os outros. Comportamento compulsivo pautado por um desejo de acúmulo não é liberdade. Insisto, é meio que o oposto. Terceira coisa, a inabilidade de identificar, tolerar e buscar emoções negativas é em si uma espécie de confinamento. Se alguém só se sente bem quando a vida está feliz e tranquila, adivinhe só, essa pessoa não é livre. É o oposto de livre. É prisioneira de seus próprios prazeres, escrava da própria intolerância, paralisada pela própria fraqueza emocional. Sentirá constantemente necessidade de algum conforto ou validação externos que poderão vir ou não. Em quarto, porque, que se foda, agora estou no embalo. O paradoxo da escolha. Quanto mais opções nos dão, isto é, quanto mais liberdade temos, menos satisfeitos ficamos com qualquer das opções que escolhermos. Se Jane tem que escolher entre duas caixas de cereal e Mike pode escolher entre 20, Mike não tem mais liberdade do que Jane. Ele tem mais variedade. Há uma diferença. Variedade não é liberdade. Variedade não passa de diferentes combinações da mesma merda insignificante. Agora, se houvesse um sujeito apontando uma arma para a cabeça de Jane e gritando "Você precisa comer a porra do cereal!", aí sim, Jane teria menos liberdade do que Mike. Quando isso acontecer, me avise. Esse é o problema de exaltar a liberdade em detrimento da consciência humana. Ter mais coisa não significa ser mais livre, e sim mais aprisionado pela ansiedade de termos escolhido ou não a melhor alternativa. Quanto mais opções temos, mais propensos ficamos a tratar a nós mesmos e aos outros como meios e não fins. Essa condição nos torna mais dependentes de ciclos infinitos de esperança. Se a procura pela felicidade nos arrasta de volta à infantilidade, a falsa liberdade conspira para nos prender lá. Pois liberdade não é ter mais marcas de cereal na prateleira, ou mais férias na praia para tirar selfies, ou mais canais de TV a cabo para ver enquanto pegamos no sono. Isso se chama variedade. E no vácuo, a variedade é insignificante. Quem se sente encurralado pela insegurança, travado pela dúvida e paralisado pela intolerância, pode ter toda a variedade do mundo, mas não é livre. Liberdade verdadeira. A única forma verdadeira de liberdade, a única forma ética, é por meio da autolimitação. Não se trata do privilégio de escolher tudo o que se quer na vida, mas o de escolher do que se vai abrir mão. Esta não só é a única liberdade real, como é a única em ponto. Distrações vêm e vão. O prazer nunca dura. A variedade perde o sentido. Mas você sempre poderá escolher o que está disposto a sacrificar, do que está disposto a desistir. Essa espécie de autonegação é, paradoxalmente, a única coisa a expandir de fato a liberdade na vida. A dor do exercício físico regular acaba por amplificar sua liberdade física, sua força, sua mobilidade, sua resistência, sua energia. O sacrifício de manter uma ética profissional sólida lhe traz a liberdade de perseguir mais oportunidades de trabalho, de direcionar a trajetória de sua carreira, de ganhar mais dinheiro e desfrutar dos benefícios. A disposição de entrar em conflito com outros o libertará para falar com qualquer um, saber se a pessoa compartilha de seus valores e crenças, descobrir o que ela pode acrescentar à sua vida e você à dela. Você pode se tornar mais livre neste minuto, simplesmente ao escolher quais as limitações que pretende impor a si. Pode escolher acordar mais cedo todas as manhãs, não entrar no e-mail até o meio da tarde, excluir aplicativos de redes sociais do celular. Essas limitações o libertarão porque vão descomprometer seu tempo, sua atenção e seu poder de escolha. Elas tratam sua consciência como um fim em si. Se você tem dificuldade para ir à academia, alugue um armário e deixe toda a sua roupa de trabalho lá para que assim você seja obrigado a ir todas as manhãs. Limite-se a 2 ou 3 eventos sociais por semana para que você seja forçado a passar tempo com pessoas realmente queridas. Faça um cheque de 3 mil. Entregue a um amigo próximo ou a um parente e diga que se você puser um cigarro na boca de novo, ele pode descontar o cheque. Em última análise, a liberdade mais significativa em sua vida virá dos seus comprometimentos, coisas em nome das quais você escolheu fazer sacrifícios. Há uma liberdade emocional em meu relacionamento com minha esposa que eu jamais seria capaz de reproduzir, mesmo que saísse com 1000 outras mulheres. Há uma liberdade em tocar guitarra há 20 anos, uma expressão profundamente artística, que eu não teria se tivesse apenas memorizado 30 de músicas. Há uma liberdade em ter morado num mesmo lugar por 50 anos, uma intimidade, uma familiaridade com as pessoas e a cultura, que não pode ser replicada, independentemente de quantas partes do mundo você conheça. Maior comprometimento permite maior profundidade. Falta de compromisso exige superficialidade. Nos últimos 10 anos surgiu a tendência de se tomar atalhos de vida. As pessoas querem aprender um idioma em 30 dias, visitar 15 países em 1 mês, tornar-se faixa preta em alguma arte marcial em 1 semana e inventam todo tipo de brechas para isso. É o que mais se vê hoje em dia no YouTube e nas redes sociais. Pessoas submetendo-se a desafios ridículos só para mostrar que são realizáveis. Esses atalhos, contudo, consistem meramente em tentar colher os frutos do comprometimento sem de fato se comprometer. É mais uma triste forma de falsa liberdade. Calorias vazias para a alma. Li recentemente sobre um cara que memorizava jogadas de um programa de xadrez para provar que podia virar craque em 1 mês. Ele não aprendia nada de xadrez, não estudava estratégias, não desenvolvia um estilo, não aprendia táticas. Nada disso. Ele simplesmente encarava tudo como se fosse um gigantesco dever de casa. Memorizar as jogadas, vencer uma vez algum jogador de prestígio e então se autodeclarar mestre em xadrez. Isso não é ganhar. É parecer ganhar. É construir uma imagem de comprometimento e sacrifício sem comprometimento e sacrifício. É construir uma imagem de significado onde não há nenhum. A falsa liberdade nos faz perseguir algo sobre uma esteira, enquanto a liberdade verdadeira é a decisão consciente de viver com menos. A falsa liberdade é viciante. Não importa o quanto se tenha, nunca vai ser suficiente. A verdadeira liberdade é repetitiva, previsível e às vezes maçante. A falsa liberdade traz cada vez menos recompensas. Exige mais e mais energia para obter a mesma alegria e o mesmo significado. A verdadeira liberdade traz cada vez mais recompensas. A mesma alegria e o mesmo significado são obtidos com cada vez menos esforço. Falsa liberdade é enxergar o mundo como uma infinita série de negociações e barganhas que você tem a impressão de estar vencendo. Verdadeira liberdade é ver o mundo de modo incondicional, vencendo apenas os seus próprios desejos. Falsa liberdade exige que o mundo se dobre à sua vontade. Liberdade verdadeira não exige nada do mundo. Tudo depende da sua vontade. Em última análise, a superabundância de distrações e a falsa liberdade que elas produzem limitam nossa capacidade de experimentar a liberdade verdadeira. Quanto mais opções, mais variedade, mais difícil se torna escolher, sacrificar, se concentrar. E estamos vendo esse enigma se desenhar hoje em nossa cultura. Em 2000, o cientista político de Harvard, Robert Putnam, publicou seu revolucionário livro Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community. Nele, Putnam documenta o declínio da participação cívica nos Estados Unidos, argumentando que as pessoas estariam aderindo a menos grupos, participando menos do coletivo e preferindo fazer as atividades sozinhas. Daí o título. Mais gente joga boliche hoje do que antes, e, no entanto, as ligas de boliche estão falindo. As pessoas jogam sozinhas. Putnam escreveu sobre os Estados Unidos, mas esse fenômeno não é meramente norte-americano. Ao longo do livro, ele mostra que a questão não se limita a grupos recreativos, mas afeta também de sindicatos a associações de pais e mestres, passando por Rotary Clubs, igrejas e clubes de bridge. Essa atomização da sociedade tem efeitos significativos. Segundo ele argumenta, a confiança social entra em declínio, as pessoas se tornam mais isoladas, o engajamento político diminui e, no geral, todos se tornam mais paranoicos com seus vizinhos. A solidão é outro problema crescente. Ano passado, pela primeira vez, a maioria dos americanos disse sentir-se só, e novas pesquisas sugerem que estamos trocando alguns relacionamentos de qualidade por vários relacionamentos superficiais e temporários. De acordo com Putnam, o tecido social do país está sendo destruído pelo excesso de distrações. Ele argumenta que as pessoas preferem ficar em casa e ver TV, navegar na internet ou jogar videogames em vez de se comprometerem com alguma organização ou grupo local. Também prevê que a situação provavelmente vai piorar. Historicamente, ao observarmos povos oprimidos em todo o mundo, nós ocidentais lamentávamos a falta dessa falsa liberdade, a falta de distrações. As pessoas na Coreia do Norte não podem ler notícias, comprar roupas ou escutar música que não seja autorizada pelo Estado. Mas não é por isso que os norte-coreanos não são livres. A falta de liberdade, no caso deles, não se trata de não poder escolher prazeres, mas de não poder escolher dores. Não há liberdade para escolher com o que se comprometer. São forçados a sacrifícios que recusariam se pudesse, sacrifícios pelos quais eles não merecem passar. Prazer não é a questão. A falta de atividades divertidas é um mero efeito colateral da real opressão dos norte-coreanos. A dor que lhes é imposta. Porque hoje, em grande parte do mundo, as pessoas podem escolher prazeres. Podem escolher o que ler, o que jogar, o que vestir. As distrações modernas estão em toda parte. Mas a tirania de uma nova era não se dá por meio da privação de distrações e compromissos. É justamente inundando as pessoas com distrações, com informação desnecessária e frívola, a ponto de não ser mais possível firmar compromissos inteligentes, que a tirania de nossa era se estabelece. É a profecia de Burns se concretizando, apenas algumas gerações mais tarde do que ele esperava. Foram necessários o escopo e a força da internet para tornar realidade sua visão de campanhas de propaganda globais e governos e corporações silenciosamente guiando os desejos das massas. Mas não vamos encher demais a bola de Burns. Afinal, ele parecia ser um babaca de marca maior. Além do mais, um homem previu tudo isso bem antes dele. Previu os riscos da falsa liberdade, a proliferação de distrações e a miopia que elas causariam nos valores das pessoas, como o prazer em excesso nos torna infantilizados, egoístas, reizinhos totalmente narcisistas e insuportáveis no Twitter. Esse homem foi muito mais sábio e influente do que qualquer pessoa que você veja no noticiário, em TED Talks ou em palanques políticos, por sinal. Esse cara foi o pioneiro da filosofia política. Esqueça esses fulanos que dizem ter alma porque o sujeito literalmente inventou a ideia de alma. E, possivelmente, percebeu toda essa merda começar a se formar vários milênios antes de qualquer outro. A profecia de Platão. É célebre a frase do filósofo e matemático inglês Alfred North Whitehead, julgando toda a filosofia ocidental não mais do que uma série de notas de rodapé de Platão. Seja qual for o tópico em que se pense, da natureza do amor romântico à existência ou não de algo como a verdade, passando pelo sentido da virtude, provavelmente foi Platão o primeiro grande pensador a desenvolvê-lo. Foi ele o primeiro a sugerir uma separação inerente entre cérebro pensante e cérebro sensível. Foi o primeiro a defender que o caráter é formado por meio de várias formas de autonegação e não autoindulgência. Platão era tão foda que a própria palavra ideia vem dele. Pode-se dizer, portanto, que ele inventou a ideia de uma ideia. O interessante é que, apesar de padrinho da civilização moderna, Platão disse, notoriamente, não considerar a democracia a forma mais desejável de governo. Para ele, a democracia tinha uma essência instável e, inevitavelmente, despertaria os piores aspectos de nossa natureza, conduzindo a sociedade à tirania. Escreveu, não se pode esperar que a liberdade extrema leve a outra coisa que não a mudança para a escravidão extrema. Democracias são concebidas para refletir a vontade do povo. Aprendemos que as pessoas, se lhes for permitido, fugirão instintivamente da dor rumo à felicidade. O problema surge quando justamente elas encontram a felicidade. Nunca é suficiente. Graças ao efeito do ponto azul, elas jamais se sentem inteiramente seguras ou satisfeitas. Seus desejos aumentam em sintonia com a qualidade de suas circunstâncias. Chega um momento em que as instituições já não conseguem mais acompanhar o desejo das pessoas. E quando fracassam nisso, adivinha o que acontece? As pessoas começam a culpar as instituições. Segundo Platão, as democracias inevitavelmente levam à decadência moral, pois quanto mais se refestelam em falsas liberdades, mais se deterioram os valores das pessoas e mais infantilizadas e autocentradas elas se tornam, o que leva a cidadania a se voltar contra o próprio sistema democrático. Quando valores infantilizados se propagam, as pessoas deixam de querer negociar em nome de poder, deixam de querer barganhar com outros grupos e outras religiões, deixam de querer suportar dores em prol de mais liberdade ou prosperidade. Passam a querer, na verdade, um líder forte que resolva tudo num piscar de olhos. Ou seja, um tirano. Há um ditado famoso nos Estados Unidos de que a liberdade não é de graça. Geralmente é usado em referência às forças armadas e à guerra travadas e vencidas para proteger os valores do país. É uma forma de lembrar as pessoas que, olha só, essa porra não surgiu do nada. Milhares de pessoas foram mortas e ou morreram para que pudéssemos nos sentar aqui para tomar um frappuccino que custa os olhos da cara e dizer o que der na nossa telha. É um lembrete de que nossos direitos humanos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, foram obtidos por meio de sacrifícios contra alguma força externa. Mas as pessoas se esquecem de que tais direitos também foram resultado de sacrifícios contra alguma força interna. A democracia só pode existir quando se está disposto a tolerar visões opostas à sua, Quando se está disposto a abrir mão de algumas coisas em nome de uma comunidade segura e sadia. Quando se está disposto a fazer concessões e aceitar que, às vezes, as coisas não serão como você quer. Em outras palavras, a democracia exige cidadãos com caráter forte e maturidade. Ao longo das últimas duas décadas, as pessoas parecem ter confundido direitos humanos fundamentais com uma vida livre de qualquer desconforto. Querem liberdade de expressão, mas não querem lidar com algum ponto de vista incômodo ou ofensivo. Querem liberdade de empreender, mas não querem pagar os impostos que sustentam o aparato legal que é fiador dessa liberdade. Querem igualdade, mas não querem aceitar que igualdade exige que todos vivenciem a mesma dor e não os mesmos prazeres. A liberdade em si exige desconforto. Exige insatisfação. Pois quanto mais livre se torna uma sociedade, mais as pessoas são obrigadas a reconhecer opiniões, estilos de vida e ideias conflitantes com as suas e abrir concessões. Quanto menor for nossa tolerância à dor, mais mergulharemos em falsas liberdades e menos condições teremos de defender as virtudes necessárias para que uma sociedade livre e democrática possa funcionar. E isso assusta, porque sem democracia estamos fodidos de verdade. É sério. Empiricamente, a vida fica muito pior sem representação democrática em quase todos os sentidos. E não porque a democracia é muito maravilhosa, mas porque uma democracia funcional fode a porra toda menos vezes e com menos gravidade do que qualquer outra forma de governo. Ou como na célebre frase de Churchill, a democracia é a pior forma de governo, a não ser por todas as outras que foram experimentadas. Se o mundo se tornou civilizado e paramos todos de esquartejar uns aos outros por causa de chapéus esquisitos, é porque as instituições sociais modernas efetivamente mitigaram as forças destruidoras da esperança. A democracia é uma das poucas religiões a permitir que outras vivam harmoniosamente dentro e fora de seu próprio sistema. Mas quando essas instituições sociais são corrompidas pela necessidade constante de agradar aos cérebros sensíveis, quando as pessoas se tornam desconfiadas e perdem a fé na capacidade do sistema democrático de autocorreção, voltamos ao caos da guerra religiosa. E com o ritmo constante de inovações tecnológicas, cada ciclo desses tem o potencial de gerar mais destruição e de devastar mais vidas humanas. Platão acreditava que sociedades são cíclicas, em eterno movimento pendular entre liberdade e tirania, relativa igualdade e acentuada desigualdade. Ficou bem claro nos últimos 2.500 anos que não é bem esse o caso. Mas há padrões de conflito político ao longo da história e os mesmos temas religiosos pipocam repetidamente aqui e ali. A hierarquia radical da moralidade do mestre versus a igualdade radical da moralidade do escravo. A ascensão de líderes tirânicos versus o poder difuso das instituições democráticas. O difícil combate entre virtudes adultas e extremismo infantilizado. Ainda que os ismos tenham mudado ao longo dos séculos, por trás de cada movimento estão sempre os mesmos impulsos humanos movidos pela esperança. E apesar de cada religião subsequente crer que é portadora da verdade definitiva, com V maiúsculo, e que é capaz de unir a todos sob uma única e harmoniosa bandeira, por enquanto, todas se provaram apenas parciais e incompletas.